para tirar 4 de novo. Qual é a posição? 4. Autorizado. É, iniciando, ó, tá no carro. Agora pronto. 535, bom dia, autorizado Daniel, colapso com 90, vento variável em 2-9. Autorizado Daniel, colapso em 2-9. Romeu Charlie Sierra Echo, after Velo Position, fly heading Sierra Vitor 366 to final air mass procedure, distance 2,500 feet, report established. Roger, after Velo fly Sierra Vitor 366 down to 2,500 feet, clear to the approach, Charlie Sierra Echo. Decolada Zona 7, acionando o transponder 5531. Chama o controle 1920 decimal 8, bom voo. 5531, 208, boa. Seu azul, 2535, decolada. 2535, bom dia, acione o código transponder 5531, botar o nível de voo 340, saída da EL. 5531, 340 da EL. Vá, nível 340, via da Charlie Sierra Echo, clearance for map procedure report processing, Sierra Victor 366. Roger, I'll call you then. Solo Salvador, Michael Alfa Romeo. Prossiga. Michael Alfa Romeo está aqui na remota do Pátio 1, na posição 13. Solicito autorização para rebocar a nave para posição 11 do Pátio 1. Gente, autorizado. Que grato. Falcon, Charlie Sierra Echo over 360, intercept the final to runway 10, we already have the runway inside. Roger, Charlie Sierra Echo, contact tower 118 with Mono inside. 1895, thank you. Tá por aí. Bora, vai. Bora, vamos. Está na frequência do solo. Desculpa. Salvador Tower, good morning Falcon, Charlie Sereco, the final runway 10. Charlie Sereco, this land runway 10, wind the count. Roger, thank you. Salvador, bom dia, Luna 229, informação Delta, autorização, Congonha, está pronto, cópia. Luna 229, está autorizado para Congonha, em vez de voo 360, via Upper do Luna 0. Em forma da pista, Luna 0, curva direita, fila da El, Lê da Morte, 535-1208. Obrigado, São Paulo, Congonha, nível 360. Fazer o Luna 0, recorda para o Luna 0 com curva direita da LB da Mótica, Luna 5535, controle 2018, Luna 229, está pronto para puxar e acionamento, posição 01. Posição 01, autorizado, chame táxi. Dá para ter táxi. Chame Recife, frequência 1251, alterna 1218, decimal 35. 251, 235, boa. Charlie Echo, solo 26, libere direito e chame solo em 121 decimal 9. Táxi 1229, 170, 4 horas e 20, Galeão. Tende a Ponte Pedras, 295. E 10, boa viagem. Foi no entregue pro 1229. Direita via Índia, no ponto de espera, 1295, 1010, boa viagem. Sobre a táxi via Índia, Ponte Pedras, 1295, 1229, bom dia. Crossman April, Lima Mike, Antex Way Quebec, Frontal e 118, Semana 5. Bom dia, 1229, ponto espera da 90, pronto. 29, autorizada a linha de colapso no zero, vento calmo. Autorizada a linha de colapso no zero, 1229. Tchau, Zé, como foi aí? Pra forma meu, Sá, Zé, de reboque, grato, bom dia. Bom dia. Que é? Going to the other side. Roger. Bom dia, Atena 3399, solicito autorização para Guarulhos. Outro mapa. Afirma. Salvador Guarulhos 340, via peso Luna 0, decola da 1-0, curva direita da El Leda, Mótiva. 5542-1208. Ciente autorizado, o Guarulhos, nível de voo 340, peso Luna 0. Decola, curva direita, Bel, Leda, Mótiva, 5542 de controle 120, 8, TAN 3399. Quiet, chame pronto. Na posição 5. Cliente, vai chamar. Dois dois nove, Defalos 32, chama controle 1, 2028, bom voo. Hora 208, grato, com 229. Defalada com chegou no 229. 229, contato Ronaldo 0, ah, me desculpa, foi intercortada a transmissão, poderia repetir. 1229, contato radar na decolagem, suba via da EL para nível 360. 7, via da EL 360, 229. Serra Eco, crossing runway 17, approve a taxi. Salvador, bom dia. O Chile é 62, 5 no pushback acionamento na remota. Sou parte 3. Confirme? Parte 3? Afirmativo, parte 3. Frente ao setor de carga. Teste, no parte 3 está autorizado, Chile Taxi. Para Taxi, vai 2 segundos. 251, está pronto para o táxi, talvez 163, autonomia de 5 horas e 20, alternando o galhão. Pátio 3, 1 no Índia, um ponto de espera, torre 1895, hoje visto no 0. 1 no 0, boa viagem. Negativo. Pátio 3, Índia, 1895, 1 no 0, 1 no 0, 2 segundos. Paulo Salvador, bom dia, é o Azul 4040, centro da informação, Eco 360 para confins. Azul 4040, Salvador Confins, pronto para cópia? Pronto para cópia, você. Confins 360, autorizado, VP Zulu 21, decola a pista 10, primeira curva direita, no perfil da Arbor 1, transição elétrica. 551-1208. Ok, aprovado 360 Confins, VP 21, decolagem da 10, direita após Arbor 1, transição elétrica, o transponder 5551. E controle de saída 1208, azul 4040. Chame pronto na posição 8. Chamará. Após o Avianca retaguarda, iniciando 5, chame táxi. Para o táxi, está 3399, nosso POB é de 212-212, autonomia é de 4 horas e 5 até na galera. Este Uno Índia, ponte pé 1895-1010, boa viagem. Ponte Uno Índia, ponte pé 1895-1010, grama 3399, obrigado, bom dia, bom dia. Confirme. Alcinar 6258, bom dia. Quem vem decolado, passa o número 1603, canal 5534. 5534, afirmativo, 6258. É, tá na ficha 6251, não confirmo. Ah, afirmativo, 6251, desculpa. É 6251, contato radar decolagem, passa 2000 pés, autorizado 360 na proa de Leda. 360 diretamente. Dan 3399, autorizado em ele colar Y0, vento calmo. Ele decola 90, Dan 3399. 399, decolou os 49, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, 33399. Doutor, bom dia, 33399, passa 1.100 pés, Dael. 33399, contratada a decolagem, sua via Dael para nível 340. Dael 340, 33399, pode voar direto, Dael, da presente? Autorizado. Pois é, obrigado. Prossiga. Prossiga. 3399 da TAM, pode falar na Fortaleza? Privado. Privado, obrigado. Será 6251, vou ir a pro de Pubave, chame Recife, 1251, ao termo 28, 35. Solo Salvador, o azul 4040 para puxa da excepcional. 4040, no portão 8, autorizado, show táxi. Chama lá para o táxi, 4040. Prossiga. Gente, bom dia. Andrés 399, chame em rede de frequência 125.1, no alterno 28.35. Conhecimento 251, 2835, 3399. Bate 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1010, boa viagem. confirme o Oxenay 6075? Afirma 6075, ainda atendendo para a nossa autorização de São Paulo. Não poderia adiantar a sua linha de saída, por gentileza. Já tem a cópia aqui, tá pronto? Estou pronto, sim, pode prosseguir. São Paulo, Congonhas, 360, via peso Lula 0. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, no perfil da Gael. Leda Motiva, 5561208. Autorizado São Paulo, nível 360, primeira aerovia, peso Uno 10, decolando da pista Uno 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Copiou o transponder 5061, chama o controle de 120, decimal 8, CNCI até a 75. Correto, chame pronto no 4. Chama aí pronto, obrigado. 6075, na escuta? Prossiga 6075. Confirme só o transponder copiado. 5061. 5561. 5561, obrigado. Tá? Oxenay 6075. Decolado 04, chama controle 1020, decimal 8, bom. Controle 1020, grau. Controle Salvador, bom dia, o azul 4040, decolado, perfil arbor na sua escuta. 4040, contato radar decolagem, sua via sair da Arbor 1 para nível 360. Via Arbor 1360, será que teria alguma proa melhor para a gente ir? Pós 2000 pés elétrico. Pós 2000 pés elétrico, cara. Gol 9916 na escuta. O 9996 desça para 4000 pés, ajuste 1011, via chegada Bonfa, FM Bendita. Via chegada Bonfa para 4000 pés, o 9996. 3597, a FM Bendicação, desça via chegada Bonfa para nível 050, reduza para 2509. E o 5973, a sua identificação, desça a nível 050, reduza para 2509, inicialmente o número 2. A 3597 é autorizado de descida para nível de voo 060. 060. Estou 9996, confio em velocidade. Voo 7000. Voo 9996, confio em velocidade. Desculpa, 270. Sim, tem condições de manter até mais próximo de piloto de velocidade? Afirmo. O 97 inicia redução para 220 nós, inicialmente é o número 3, na aproximação. 2209, ok. 62225, até a identificação, dessa via chegada Bonfim para nível de voo 070, reduz a velocidade para 2509. 9916, desça para 2.500 pés, ajuste 1091. Se tiver condições, está autorizada para o Serra Vila 366, autorizado procedimento da Renata. Vai, vou então, Serra Vila 366, no 9916. Azul 4040, chame Recife, frequência 1.000.0, terra 2.8.8. Recife no 2.0, 1.28.8. Apenas acrescentando, descida para 2.500 milhões, ou 9.996. Negativo. Desça para 4.000 pés, ajuste no 01. Chame para ingressar esse espaço. Deixa eu chamar aí.